Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço. Eu sou a Rita Bernardo e estamos aqui prontíssimas para começar mais um programa. Sim. Aliás, já estávamos. Já estávamos, é verdade. Aliás, o computador teve mais... O computador, não. A nossa mesa de misturas esteve mais pronta sim, do sim, que nós. Sim. Ela voluntariamente... Voltámos a fazer o mesmo. Sim. Ela emitiu antes de tempo, não é? Falando em sequelas e em sagas... Eu não sei porque eu tenho os fones, porque eu entretanto não... Mas falando em sequelas e em sagas, o nosso tema de hoje é ele próprio uma saga, não é? É por isso que isto está a acontecer. É verdade. Estamos de volta com os acústicos e, antes de mais, deixem-nos, pedir desculpa por este ligeiro atraso, mas foi por uma boa causa e, se quiserem saber mais sobre essa boa causa, liguem-se à ESC-CFM sexta-feira às 8 da noite. E se forem inteligentes, basta ir ao nosso site e vejam logo do que é que se trata. Bem, é uma pista. Ok, vamos deixar a pista, não vamos deixar a pista no ar, exatamente. Do que é que estamos a falar? Bem, e estávamos a falar agora de acústicos, não é? Estamos, sim, senhora. O primeiro tema que repetimos, e repetimos este tema porquê? Olha, porquê? Porque ficou muito de fora no nosso primeiro tema de acústicos, e também já fizemos o nosso programa de acústicos há muito, muito tempo. Eu acho que foi dos primeiros... Não, por acaso não foi. Não foi dos primeiros mas a serem feitos. Mas havia muita coisa para pôr e nós tivemos pena de não voltar a... Não termos mais tempo para os acústicos. Então, por que não repetir um tema? Já fizemos quase tudo, não é? É verdade. E há muitos acústicos bons. Uhum. E dão para mais do que um programa, não é? Claro que sim. Isto é espalhar a boa música, digamos assim. É verdade. Por isso, vocês já sabem, podem sugerir os vossos acústicos preferidos. É verdade, sugiram para o nosso Facebook. Ou então, liguem-nos, falem connosco, para o número mágico que podem dar a vossa vida, já sabem, claro. Uhum. Sabes que isto começou com o Lasso, quando passámos sim, o Magic Number. Exatamente. Uhum. Isto, eu lembro-me, pá. Claro sim. Mas como eu ia dizer, podem ligar para o 21-711-9023. Repito. Não queres repetir? Eu posso repetir, que eu agora já sei. Boa, força. 21-711-9023. É verdade, grande Joana, grande Joana. Finalmente decorei o nosso número, que é mágico. É e mágico. E pode mudar a vossa vida. É verdade, por isso, dêem-nos uma chamadinha. Liguem-nos. Sim, liguem-nos. É verdade. E que me dizes nós passámos à música? Já que temos vamos começar, tanta então. Tanta boa música. Começas tu ou começo eu? Começas tu. Começo eu. Olha, obrigado, Joana, por esta honra. Ora, é essa. De começar este nosso segundo programa de acústicos. Já vamos falar dos nossos convidados, entretanto, porque eles não são um, não são dois, são três, portanto. Em princípio. Veremos. Também vamos descobrir. Já vamos falar sobre isso, é verdade. Entretanto, vamos ficar com um acústico. Claro. Claro, como manda o tema, não é? E hoje é terça-feira, mas vamos ouvir Quinta-feira dos 2008. E tu assustaste-me agora, pensava que ias falar do Bossa e Si, com hoje é terça-feira, e pensava que ias dizer sexta-feira. Entretanto, o nosso tema chama-se Quinta-feira, e a Rita está debaixo da mesa, mas na boa... Temos um pequeno problema com o rato do estúdio. Eu queria muito verdadeiramente meter a música, mas não sei se vai ser possível. Já viste o que é, Joana? Temos de estar a falar para sempre. Mas vai ser possível agora. O que não seria estar a falar para sempre? Bem, vamos ver se ela entra agora. 2008, quinta-feira. Love.

frágil. Frágil. Esta noite está tão frágil. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Foi Jorge Palma com Frágil. É verdade, um grande começo de programa com sim, música duas portuguesa. Boas músicas portuguesas, não é? Sim. Uma mais recente, ou seja, da nova música portuguesa, com os 2008, e outra assim mais da velha guarda, não é? Old school. Old school, é verdade. Há muito tempo que não passava Jorge Palma e Jorge Palma já é um senhor assíduo no nosso programa. É verdade. Porque... E também é um senhor que... Com uma possível convidada. Eu agora não, vou denunciar. Podemos falar agora dos nossos convidados, não é verdade? Dos nossos convidados, claro que podemos falar dos nossos pronto, convidados. Uma Rita Vien, que possivelmente estará cá, mas como está assim doentinha, nós ainda não temos confirmado, é muito, muito, muito fã de Jorge Palma. Então, a pensar nela, olha, frágil. E, entretanto, dois outros convidados vão estar aqui, e esses sim, vão se estrear, isto porque a Rita... Já é também uma já repetente. É repetente. O nosso tema é repetente, as nossas falhas são repetentes, umas são novas também, mas, mas entretanto nós vamos ter aqui, para se estrearem nos macacos, vamos ter Carolina Deslandes dos Ídolos. É verdade, e Diogo Leite da Operação Triunfo, que ficou em sim, segundo senhora. Lugar. Sim, sim. E a Carolina em terceiro, pronto. Exato. Assim sendo. Olha, eu queria... Agora, o computador está aqui a falar de uma senhora que eu quero muito passar. Deixa-me só dizer que isto foi completamente ao calhas. Exato, mas pronto, olha, ele é que sabe. E a senhora que eu estou aqui a soluçar é Erika Badu. Miss Erika Badu. Miss Badu. Porquê Miss Badu? Primeiro porque eu adoro a senhora e depois porque ela vem cá. E vai à minha terra. Vai à tua terra. Pá, eu não sei. Olha, eu não queria saber. Mesmo que fosse ao Porto, eu ia ao Porto. Não interessa. É Erika Badu. E eu trouxe aqui uma versão acústica, ora pois, da música On and On. É do primeiro álbum. É, aliás, o álbum que estreou. Baduism. É assim o nome do álbum. E nós, se calhar, agora vamos ficar com On and On de Erika Badu. E acho que ficamos muito bem. Ficamos vamos bem. Ali, então. Lessons manifest with every lesson learned. If your knowledge were your wealth, then it would be well earned. We were made in His image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, no, no, no. Then call us by our names, those intellects. just the same. Oh, oh, oh, oh, my sympathies move like a rolling stone. Oh, oh, no, no, no, no, no, no, no, no. All night to the vultures. I go on and on and on and on. My sympathies move like a rolling stone. Oh, oh, mad drops to the god job bone. Save you so your asses don't get left. And we were made in his image, then call us by our names. Most intellects do not believe in God, but if you do. Y'all know what a cipher is? Well, a cipher is a completion. Anything that is complete. It could be represented by a circle which consists of 360 degrees. And my cipher keeps moving like a rolling stone. In my song, I say I was born underwater with $3.06. When I say born, I mean at the time of conception, the womb is filled with water. That's when you're born. Took me 9 months to become complete, represented by 360 degrees. American queen is the American dream. American queen is the American dream. She is a Polish girl in America, tall, tan, hot, blonde. With the mess that's America. estamos de volta depois de ouvir esta Hollywood de Marina and the Diamonds. Que Belson, olha, ouvia no Paredes. Hollywood. Hollywood. Sim. A Marina and the Diamonds. Ela não foi ao caos. Ela não foi ao Sudeste também? Olha, não sei. Mas olha, falemos de Hollywood. E podemos falar de Hollywood de duas maneiras. Primeiro, vamos contrariar Hollywood e vamos dizer que esta semana há Indie Lisboa. Pronto. O Festival de Cinema Independente, que volta com mais uma edição e vai estar espalhado pela Culturgest, pelo Cinema de São Jorge e estava a faltar uma sala qualquer. Culturgest, Cinema São Jorge, não sei. E não sei qual é a terceira Pronto, sala, mas fica a falha. Hei de me lembrar ou hei de ver na net quando estivermos em off e estas coisas não se dizem. Mas... Nós já informamos. Hei de ver, é verdade, já informamos. Mas também podemos pegar em Hollywood de outra forma. Podemos pegar em Hollywood como sendo uma música do Alec Rhein, que já esteve aqui connosco, que foi o nosso convidado dos macacos, também tem uma música com este nome. E por falar em convidados, vamos dar a boa notícia então. Só transição. Vamos dar a boa notícia então de que a Rita Vian sempre vem. Estará presente, com certeza. Aliás, temos que saudar tanto a Rita como a Carolina dos Landes, que estão um bocadinho adoentadas, mas vêm cá na mesma e temos que saudá-las por isso. É verdade, é verdade. Obrigada. É verdade. E nós, falando em repetentes, se calhar eu ia introduzir aqui um repetente do nosso Queres programa. Queres introduzir outra vez? Sim. Já estou um bocado farta de introduzir. Eu queria introduzir o nosso repetente mais uma vez. Aliás, ele é a causa do nosso atraso. E por isso mesmo ele vai entrar um bocadinho. Ele está a dizer que isto foi bué da porco. Foi um bocadinho. Mas foi no contexto. Mas atenção que ele já se foi sentar ao pé do microfone. Sim, ele está mortinho. Bem, olá Mário Oliveira. Vocês não perdem uma. Mário Oliveira, ele que é moderador do Bola na Rede, como se as pessoas já não soubessem, não é? Pelo menos quem nos acompanha. Nós estamos sempre a fazer publicidade ao vosso programa, eu não é vejo verdade, o contrário. É verdade. Mas olha, Mário, já que falamos do teu programa, queres fazer um bocadinho de spoiler relativamente ao que se vai passar nesta semana? O que é que vocês já disseram? Bola na Rede? Absolutamente nada. Nós não dissemos absolutamente nada. Nós não tínhamos nada. A tua autorização. Portanto, se faz favor, se quiseres dizer alguma coisa quanto a este programa, bom, este espaço é teu agora. Pronto, antes de mais quero agradecer aqui às minhas colegas, macacas, por me terem cedido o estúdio. Colegas e amigas. Não, colegas, não, só colegas. Queria agradecer por me terem cedido o estúdio durante uns minutos e daí a razão deste atraso. O que se passa é que, pronto, vamos ter um convidado muito importante nesta... Excelentíssimo convidado. Simpático, não acharam? Achei. Acho que cinco estrelas. Talvez o mais impecável até ao momento que veio ao na rede. Senão dos muito acessível, não é? Exatamente. É para dizer o nome. Não sei, tu é que se sabes tu quiseres, do programa. Acho que já se sabe, já andou claro. Os cartazes. É o Ricardo, o antigo guarda-redes da seleção. Quem sabe um dia ainda volta, não sei, duvido muito, mas... Ele, pelo menos, é uma possibilidade. Penso que gostaria, não é? Sim, isso ele obviamente que disse que sim, que nunca fechou as portas. E sim, o Ricardo veio ao programa, o programa passa nesta sexta-feira, às 8 da noite. Eu sei que costumo dizer sempre isto, mas esta vale mesmo a pena. Porque sim, vai com o selo de qualidade do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. A Rita sim. Bernardo tirou fotografias e sabe do que eu estou a falar. Não, eu, sinceramente, que acho grandes que... fotografias que foram. Ainda estou para ver. Mas sim, foi de facto uma excelente entrevista que ele nos concedeu, principalmente. Acho que ele falou bastante bem e disse-nos imensa coisa que eu acho que vai ser do vosso interesse para todos sim. os ouvintes da Esques FM. Sem dúvida. Muito bem, Mário. E olha, eu sugeria agora passarmos ao Monkey Business. Claro que sim. As nossas sugestões de concertos grátis, um pouco por toda a cidade de Lisboa, não é? Lisboa e arredores. Importante dizer, porque hoje vamos aos arredores. Então, enfim, olha, vamos lá aos vamos arredores ouvir, então. Na tua bela voz. Vamos então, Monkey Business. Monkey Business. Acabam de lançar o quarto álbum de originais, Soba Labi. Lobby, aliás. Os Pontos Negros, banda da linha de Sintra, gravaram o álbum nos estúdios da Abbey Road, em Londres, e lançam-no através de ótimos discos. Tudo Floresce é o single de avanço que vamos poder ouvir na próxima segunda-feira, às 6h30, na FNAC do Chiado. Enquanto isso, podem sempre atravessar a ponte e trocar de margem, como nós fizemos no programa passado, e ir ver o Azevedo Silva, que toca em Setúbal, no Capricho Setubalense, sábado, às 10 da noite. O Monkey Business fica por aqui. Até lá, bons concertos. Monkey Business. Ora, cá está ele. Cá está ele. Duas boas sugestões de concertos. Exatamente, e foi o nosso Monkey Business desta semana. É verdade, e olha, E agora, já que falamos em pontos negros, claro, e já que temos um programa de acústicos, infelizmente ainda não há uma versão da Tudo Floresce em acústico para ouvir este novo álbum, no qual eu me enganei no nome, mas é um nome assim um bocado estranho. Claro, é difícil. Basta irem ao site da Ótimos Discos e ouvirem, se bem que o álbum está disponível para download gratuito, e além disso, a versão física, não é? Caso gostem mesmo do álbum, porque há sempre aqueles álbuns de que nós gostamos e que vale mesmo a pena comprar. Uhum. Fim da pirataria, bora nessa. Mas há alguns álbuns que realmente valem a pena, apesar dos álbuns estarem caros. E a versão física está à venda, uhum, em qualquer loja, na FNAC. Ou e já agora que dão um pulinho a Ótimos Discos, aproveitem também para fazer o download do último álbum, do novo álbum dos Solares, que nós anunciámos aqui quando ele esteve cá. É verdade. Que é a versão, já está. A versão completa. Por isso vão lá buscá-lo, está muito giro. Aliás, vão buscar tudo o que é lá no Ótimos Discos. Ótimos Discos. É assim, sim. É boa música e são downloads legais. Portanto, vamos a isso. Vamos a isso. E então, vamos passar vamos a propósito ficar dos teus... Dos meus? Dos teus. Dos teus pontos negros, pá. Espera, acho que não tenho nenhum agora. Bem, mas a propósito dos pontos negros... Momento. Dos pontos negros, vamos então ouvir... Como eu ia dizer, a Tudo Floresce ainda não existe uma versão acústica, portanto, vamos ouvir a Salomé em versão acústica, que foi gravada para o volume 2 do disco 3 Pistas da Antena 3. Vamos ouvir então. Vamos então. Queria mais da vida, mas duvida que hoje morra e que o mosquito lhe poupe a mordida e o amor diga que chegou a hora de passar a ação e encontrar ação às 3 horas na fonte para afogar as mágoas nessas águas cristalinas que são as tuas lágrimas. Salomé, perdi-te ali em frente ao cais para não te ver chorar, não, nunca mais. Salomé, perdi-te ali em frente ao cais para não te ver chorar, não, nunca mais. Guardou só para si as mentiras das amigas que em falso alvoroço rompiam em pranto, só enquanto Salomé olhava. E depois na sua ausência a maldicência era o sentimento que habitava o seu coração, sem compaixão por Salomé e as suas lágrimas. Salomé, perdi-te ali em frente ao cais para não te ver chorar, não, nunca mais. Salomé, perdi-te ali em frente ao cais para não te ver chorar, não, nunca mais. foram os Pontos Negros com Salomé, a propósito do concerto deles que anunciámos no nosso Monkey Business. Enquanto isso, vamos seguir com os acústicos e agora vamos ficar com o vocalista de uma banda a tocar em acústico a música da banda toda, não é? Portanto, isto só voz e guitarra. E eu tenho de confessar que gosto muito da voz deste senhor e que gosto muito desta música, apenas achei que o último álbum dele foi um bocado um fracasso. Estou a falar, portanto, de Chris Cornell. Cornell? Epá, peço desculpa, Mário, me enganei-me. Isto às vezes acontece. Estou a falar de Chris Cornell, Cornell, whatever, e que é vocalista dos Soundgarden e é como vocalista dos Soundgarden que ele interpreta esta Black Hole Sun. Vamos ouvir antes que eu dê mais calinadas em nomes de músicos e bandas. Vamos a isso. In man, in disposed, in disguises no one knows. Hides the face, lies the slave, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black disguise of steel. Call my name, throw a cream. Scream again, Black Hole Sun, won't you come wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black Hole Sun, won't you come wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Black Hole Sun, won't you come wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come? Won't you come on? Black Hole Sun, Black Hole Sun, won't you come? Black Hole Sun, Black Hole Sun, won't you come? Black Hole Sun, Black Hole Sun, won't you come? Black Hole Sun, Black Hole Sun. Tell you I'll just disappear. Black Hole Sun, won't you come wash away the rain? Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Black Hole Sun, won't you come wash away? Won't you come on? Licky Lee com I Follow Rivers, uma música que a Joana trouxe aqui. Verdade. Bocadinho diferente das que tinha trazido. E também. Desculpa lá, eu tomei aqui um bocadinho conta da emissão enquanto foste buscar os nossos convidados. Claro, sim, claro que sim, não faz mal. E por falar nisso, eles estão aqui para, já estão para falar, aqui, não é? Por prontinhos. Isso, vamos introduzi-los. Olá Diogo, olá Carolina, podem falar olá. Um bocadinho. Olá, olá. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Chegámos à nossa segunda parte. É verdade. Queres começar tu, Joana? Olha, por que não? Vamos, se calhar, começar com aquelas perguntas que nós começamos sempre. As perguntas da praxe, não é? Que têm de ser feitas. Um de cada vez, não é verdade? Carolina, quando é que surgiu a música na tua vida? Quando é que começaste a cantar? Eu tive uma banda de garagem quando tinha 15 anos. Desculpem. Ah, ok. Quando tinha 15 anos, formei uma banda de garagem. E o pai do baterista da minha banda estava a formar um espetáculo de beneficência no Casino Estoril e ouviu-me a cantar e convidou-me para ir lá cantar uma ou duas músicas. E eu fui e a partir daí fui sempre dar concertos nos bares e tal. E pronto. Nunca paraste? De vez em quando paro. E tu, Diogo? E agora tu, Diogo? Quer dizer, estas histórias são quase todas iguais, não é? Quase a mesma coisa. Comecei... A sério na música comecei há cerca de 6 anos, quando também entrei numa banda com uns amigos meus, que ainda hoje estamos juntos, felizmente. Essa era a minha pergunta seguinte. É? Pronto, eu adianto-me já. Obrigada. Começou por aí, bares e concertos em escolas e cenas assim, aquelas coisas, aqueles inícios que toda a gente começa. E foi sempre assim, foi bandas, concertos, e depois foi a oportunidade de entrar no programa. Vai fazer dois anos agora. Rita, pronuncia, chega-te aqui, por favor. Rita Vian. Sim, também temos Rita Vian aqui no estúdio. Aproxima-te. Ela hoje quis ficar um bocadinho no background. Se ela quiser falar, pronto. Isto é a vontade do freguês. Quando ela quiser falar, ela chega. Pois, não fala mal. Ela é repetente, está a dar a vez. Lembrei-me de quando confirmaram o Stevie Wonder para o Rock in Rio. Vês? Vês como é preciso tu estares aqui nesta mesa? Há assuntos que têm de ser discutidos. Porque eu fui ao Brasil ver o Stevie Wonder de propósito e ele agora vem cá. Foste passar a dizer Stevie, está na altura. E vês vê-lo outra vez? Vais vê-lo outra vez? Quer ver. Claro. Acho que sim, resposta óbvia, não é? Então pronto, agora outra pergunta que se segue, não é? Da praxe. Como é que surgiu, o que é que vos levou a entrar no teu caso nos Ídolos, no teu caso na Operação Triunfo, pronto. Senhoras, primeiro outra vez? Okay. O que é que me levou a entrar nos Ídolos? Ora bem, eu era um bocadinho contra a coisa dos reality shows com música, vá lá. Era um bocadinho contra e acho que é um bocadinho um preconceito que toda a gente tem. Não sei se tu tinhas, eu tinha um bocadinho. era assim, fazia-me um bocado de impressão e não sei o que, eu acho que é uma parvoíce, porque, e então cá há imenso esse preconceito, as pessoas vêm, não são músicos a sério, são artistas que vêm dos programas de televisão, eu não era assim que eu pensava, mas tinha um bocadinho aquele medo de me expor e às bombas de gasolina, às vezes, e via as pessoas dos ídolos assim nas capas das revistas, drama, horror, e pensava, estes miúdos, coitados, vão para ali e depois têm a vida aqui na TV, não sei do quê. Mas pronto, e tinha um bocadinho esse medo. Mas às tantas, quando acho que toda a gente passa por essa fase, começa a sair aos bares, às escolas e tudo, e quer-se dar o passo a seguir, e como também vimos um país pequenino, não é? Às vezes é preciso essa notoriedade, vá lá. É preciso esse salto de entrarmos na televisão das pessoas e olá, o meu nome é Carolina e gostava que me ouvissem um bocadinho. E quando está na televisão é um bocadinho mais fácil, as pessoas a seguir ao jantar ligam, são obrigadas a levar connosco, somos tipo uma febre, estamos lá, que eles queiram, quer não, e traz-nos imensas oportunidades, a verdade é essa, temos que trabalhar na mesma, mas é uma porta que se abre, as pessoas conhecem a nossa cara, conhecem um bocadinho também de nós, às vezes um bocadinho mais do que nós gostaríamos, mas conhecem um bocadinho também de nós e facilita-nos um bocadinho a entrada no ouvido e na vida das pessoas. E Diogo, desculpa lá, só se me permitires, tu já respondeste, já respondeste à pergunta, por isso agora pergunta à Carolina, e a tua banda de garagem ainda dura? Ainda dura, sim senhora. Eu comecei, o guitarrista com que eu comecei a compor as minhas primeiras músicas é até hoje o mesmo, portanto fomos juntando mais elementos que também se mantêm. E somos até hoje, são os meus meninos, como eu costumo chamar. Acho que mais importante do que tocar com este ou com aquele é sentirmos-nos em casa quando estamos com a nossa banda e criar laços. Nós temos o mesmo baixo. É verdade, nós temos o mesmo baixista. E a Rita, lá do fundo. O baixo é o mesmo. Sim, a minha banda mantém-se. Ok, e agora, Diogo, fala-nos do que é que te levou à Operação Triunfo. Pois, o que me levou foi, não sei, nem sei o que foi, foi mais por incentivo das outras pessoas, amigos e familiares, e no mesmo ano em que fui à Operação Triunfo, fui ao Ídolos, fui primeiro ao casting do Ídolos, não passei, ironicamente, até hoje, não sei porquê, tive dois sims e dois nãos, e pronto, e o que conta é o voto do Manel, e tive que me vir embora, com uma cabeça muito grande, porque era... Depois de tantas edições de Ídolos, eu nunca tive coragem ou nunca tive aquele flash de dizer, não, eu vou também, vou experimentar. Nunca fui. E naquele ano que eu decidi, eu vou. Cheguei lá e tive dois sims e dois nãos e fiquei um bocado frustrado porque o canto ou no canto preferia, por um lado, ter tido quatro nãos e ter vindo embora. Não cantas nada, vai-te lá embora. Engraçado que quando saio desse dia, no dia do casting, houve alguém que me disse, das pessoas que estavam também para concorrer, isto daqui a não sei quanto tempo vem o casting da Operação Triunfo, inscreve-te e não sei o quê. E eu disse logo que não, muito rapidamente, porque já tinha tido a minha dose. Mas depois lá está por incentivo das pessoas e vai. E acabei por ir ao casting da Operação Triunfo e pronto, e acabei por entrar. Correu-te bem. Correu. Acabaste por entrar bem. E acabaste por chegar... Mas foi muito por incentivo. Exatamente. Eu estava em casa a pensar: será que o Manel agora está a ver RTP1? Isto é que era. És tu e a Luciana, estou a brincar. Exatamente. Não, mas foi muito por incentivo. Mas, claro, também com alguma vontade, como é óbvio, de mostrar aquilo que eu conseguia fazer ou não. Mas foi um bocado por empurrão. E eu sugiro que agora passemos um bocadinho à música, não é? Um bocadinho de música. Antes de voltarmos à conversa. É verdade, ainda temos muito mais para falar. Claro que sim. Entretanto, eles vêm cá ao live no dia 15, e já que falamos de acústicos, vamos ouvir então uma versão acústica de Karma Police, de Radiohead. This is called Karma Police. Come I gotta find peace of mind. I know they're not recording. I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. He says there's no me without him. Please help me forget about him. He takes all my energy, trapped in my memory, constantly holding me, constantly holding me. I need to tell you all the pain he's caused. Mm-hmm. I need to tell you I'm undone because mm-hmm. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible without him, but I know it's possible to finally be in love and know the real meaning of a lasting relationship, not based on ownership. I trust every part of you, 'cause all that you say you do. You love me despite myself. Sometimes I fight myself. I just can't believe that you would have anything to do with someone so insecure, someone so immature. Oh, you inspire me to be the higher me. You make my desire pure. You make my desire pure. Just tell me what to say. I can't find the words to say. Please don't be mad with me. I have no identity. All that I've known is gone. All I was building on. I wanna walk with you. How do I talk to you? Touch my mouth with your hands. Touch my mouth with your hands. Oh, I wanna understand the meaning of your embrace. I know now I have to face the temptations of my past. Please don't let me disgrace. Will my devotion last? Now that I know the truth, now that is no excuse keeping me from your love. What was I thinking of? Holding me from your love. What was I thinking of? You are my peace of mind. That old me is left behind. You are my peace of mind. That old me is left behind. He says it's impossible, but I know it's possible. Estamos a ouvir em background, sim, muito baixinho, não é? Um bocadinho Lauryn Hill. a tua escolha, não é? Sim, porque não trouxe no, nos primeiros acústicos, então não podia falhar agora. Sim, eu por acaso tive esse cuidado, sabes? De ir ouvir, como esta é a saga. A sério, fizeste isso? Tive o cuidado de ir ver as músicas que eu tinha escolhido, para não voltar a escolher nenhuma. Porque eu nisso sou muito tendenciosa quando gosto muito de uma coisa. Vai, vai sempre. Nós curtimos-nos um bocadinho às vezes. Verdade, é verdade. Mas pronto, não que faz eu, mal. Que tremendo. E estamos à conversa, para quem só se ligou agora? É verdade. Com Diogo Leite e Carolina Deslandes. E se calhar vamos passar para a próxima pergunta. É verdade, como ainda estamos no início, ainda vamos falar de... Ainda temos a Lauryn Hill aqui a tocar. Eu por mim deixo-a cantar, né? Sim, deixa. Eu deixa. Até gosto de ouvir. Temos mais uns 3 minutos. Esta música tem 8 minutos, por isso nós não podíamos estar aqui até ao fim, senão o nosso coordenador dava-nos nas orelhas. É verdade. E vamos então continuar com as perguntas. E relativamente à vossa passagem, a Carolina, pelo exemplo, tudo de outro respectivamente. Como é que vocês veem essa experiência agora que já passou um bocadinho? Como é que foram essas semanas? Foi muita pressão? Semanas? Meses, não é? Meses? Sim, meses. Diogo, queres começar a falar? Eu disse semanas porque ele era a semana. Pois, semana amarela, outra semana amarela. Pois, esse é, o que as pessoas normalmente pensam, porque só nos veem aos sábados ou aos domingos e acham que aquilo é, mas chegaste muito a pouco trabalho, chegam ali ao sábado, fazem o treino e vão para casa. Não sei como é que era no Eagles, mas nós tínhamos aulas durante toda a semana. E depois as galas eram ao sábado. Mas foi uma pressão. Foi pressão, foi muita pressão. Foi a pressão. É mesmo assim. A parte mais difícil foi a parte dos castings, como é óbvio. Nós tivemos o nosso último casting no Tivoli foi às 4 e tal da manhã. Estávamos nós a sair às 4 e tal da manhã, a cantar às 4 da manhã. Os pais todos, ainda haviam lá alguns pais malucos à espera de X às 4 da manhã lá no Tivoli. E depois a fase das galas em si, nós durante a semana levávamos umas coças engraçadas, acordar todos os dias às tantas da manhã, porque nós estávamos instalados no Estoril e tínhamos que vir para Lisboa, e tínhamos de estar, por exemplo, em Lisboa na escola às 9 da manhã, então nós estávamos no Estoril, tínhamos que nos levantar sensivelmente às 5 e meia da manhã, para estar prontos às 6, apanhar o comboio às 7 por aí, e consegui chegar a tempo às 9 da manhã à escola. Eles faziam o mesmo que eu faço todos os dias, já vi. Exatamente. Não, mas foi uma pressão difícil. Rita diz que saíram muito tarde. É que senão as pessoas não te ouvem. Vem aqui para o pé de nós. Instala cá para fora, Rita. Senta-te aí. Vem para aqui. Podes falar agora. Fala agora, partilha também connosco. Porque depois saíamos às 10 da noite. E pronto, e como o dia era intensivo e era no menos um, era um bocado chato todos os dias estar debaixo da terra. Hora sobre hora sem poder vir cá acima. Vínhamos cá à hora de almoço, era um bocado proibido sair um bocadinho. Supostamente era proibido sequer sairmos da escola. Éramos proibidos de sequer sair da porta. Qual era a razão? Não, porque... A razão é porque a qualquer hora podemos ser chamados para qualquer coisa. Ok. Mas é que até faz bem arranjar um bocadinho a cabeça. Aula um de cada vez, depois outro não podia porque ia não sei fazer o quê, e depois tinha que ir o outro, e depois não sabias onde é que. Pronto, não podias propriamente andar. Sim. E a tua experiência, Carolina? É um bocadinho a mesma coisa. Acordar cedo, vocês também viviam todos juntos? Num hotel. Pois, nós também, exatamente. A malta ficava toda num hotel, nós tínhamos por acaso uma coisa boa que era andávamos com a carrinha de eles para todo lado, não havia essa cena de conta. Ah! É uma diferença grande. Pronto, eu sei. Aí tem razão. Nós tínhamos direito à carrinha em dias específicos. Ensaios. Quando íamos para ensaiar. Só. Não era sempre, nem pouco mais ou menos. E acontecia às vezes, e era um dia de festa. Pronto, nós tínhamos carrinha. Mas também nos matávamos. Todos os dias eram dias de festa para ele. Todos os dias eram dias específicos. Mas nós também nos matávamos a trabalhar e nós só podíamos ver a família uma vez por semana, vocês também? Sim. Uma vez por semana, das 10 à meia-noite. Tipo prisão. E tínhamos um ou dois dias de folga por semana quando não tínhamos que gravar publicidades, porque senão não íamos a lado nenhum. E pronto, era um bocadinho essa coisa. Nós ensaiávamos nos estúdios da RFM. Vinhamos cá fora acompanhados a fumar um cigarrinho a dois. Ir à brasileira comer um croissant, fora de questão. Que era ali já ali ao fundo. Não dá. E se se nos deixasse sair. Para quem não sabe, os estúdios da RFM são ali junto à Faculdade de Belas Artes, ao largo de... Para irmos a algum lado, tínhamos que ir acompanhar. Quer dizer, é um bocado chato, um bocado monda, um bocado ridícula. Ir buscar um croissant com um gajo. Podiam fumar um cigarrinho assim com... sem qualquer tipo de restrições? Podíamos. Ah, isso é outra vantagem. Era aqui a partilha de experiências. Nós tínhamos que viver com a culpa. Exato. Porque isto era assim, nós não podíamos fumar, era a regra, mas toda a gente fumava. Mas era uma questão de voz, não é? Sim, uma questão de voz e uma questão de, pronto, mariquices. Mas não podíamos, mas toda a gente fumava. Mas lá está, como a Rita disse, isto era a consciência de cada um, depois levávamos sempre a rebocada logo assim. Não, porque é assim, nós não podíamos fumar, mas uma questão da voz, não sei o quê, cada um nós tinha consciência desse risco. Só que depois, com a vida intensiva, nós, por exemplo, eu e a Lia adoecemos duas vezes da garganta, mas também havia muitas coisas que não era o fumar, mas havia muitas coisas que eram bastante piores do que isso, de andar, nós tínhamos que fazer a linha do Estoril a pé para ir jantar. Sim, todos nós os dias à noite, a pé por volta da linha das 11 da noite, até Cascais a pé. E era outubro. Pronto, havia coisas que nos faziam um bocadinho. Ar-condicionado. Ah, sim, havia aquelas pessoas que iam para as aulas durante o dia. Depois é muito fixe quando te penteiam às 5 da tarde para estás às 10 da noite e ficam a pôr-te lá. Não, a mim não. A mim penteavam-me em cima da hora que é para eu poder jantar. Era muito melhor. Pronto, e por falar nisso, era mesmo essa a pergunta que eu queria fazer, que é como é que foi a adaptação aos parâmetros televisivos? Ou seja, às roupas, marcações... As maquilhagens, os cabelos... Isso era um... Não sei, Carolina, fala do primeiro texto. Vocês passavam mais tempo a ser penteadas. Passávamos mais tempo a ser penteadas. Para mim, ao princípio, para mim foi um bocado difícil. Aliás, a primeira gala ainda é aquela coisa do excitamento. Uau, estou a ser maquilhada, estou a ser penteada. Sim, ficamos... eu vi em qualquer lado que tu costumavas ter um problema com os saltos, inclusive, não era? Não. Ponto 1, primeira gala, resolveram que era normal pôr-me de blazer e de sutiã. Eu perguntei onde é que estava o meu top e disseram que era mesmo assim. Então eu cantei tipo a tapar-me. Pronto. E puseram-me os saltos altos que eram 39, eu calço 36, portanto aquilo tinha tudo para não correr bem. E eu tinha um problema grande com os saltos, que é assim, ninguém quer mandar um papel em direto, verdade, seja dita. Já bastou a brunhosa, eu não queria nada fazer isso. E eu não consigo andar. No mesmo programa. Eu não consigo andar de saltos, é um problema que eu tenho. Ainda por cima aquilo tem montes de buracos. Ainda não te passou. Não me passou, não. Tem montes de buracos e escorrega imenso e não sei o quê. Eu pronto, borrei a boca toda de batom numa música, cada de cair noutra já não estava a dar. Então fazia um bocado de birra para não pôr saltos. Mas de resto punha tudo. Sim, e não havia problema de... Por exemplo, sei lá, nós víamos nos castings com roupa assim mais descontraída, depois chegavas às galas e vestidinhos e... É assim, nós temos de ter um bocado uma noção de que pois é isso. Eu não posso ir para ali como vou para a escola, apesar de eu gostar muito que fosse possível, não é? Temos que ir minimamente a peraltadinhas e tal. Só que o problema é que eu acho que nós às vezes somos obrigados um bocado a distanciar-nos da nossa imagem enquanto aquilo que nós nos identificamos mais. Porque eu acho que nós sermos artistas não é só o estilo de música que nós cantamos, mas também tem a ver como nós nos apresentamos, não é? Não faz sentido eu querer ter um estilo mais roots, mais soul, mais descontraído e de repente aparecer com uns saltos de 15 cm e um mega decote e com o cabelo todo coisa. E isso às vezes fazia-me um bocado mais de confusão. Não tinha a ver comigo e eu tinha que me apresentar às pessoas um bocado a vestir um boneco que não era eu. Acho que também és capaz de ter tido esse problema algumas vezes. Sim, sim, quer dizer... Nós éramos todos vestidos conforme a produção queria. Nós não íamos para ali dizer não, eu quero este casaco, ou estas calças, ou estes sapatos. Não, nós chegávamos à sexta-feira e dizíamos, olha, esta é a tua roupinha. É uma surpresa. Nós todas as semanas não sabíamos o que é que íamos vestir. Nós chegávamos lá, olha, tens aqui a tua roupinha, esta é, pá, mas eu não gosto destas botas. Não, mas isto é a roupinha que vais levar. E tínhamos que levar aquilo. Houve muitas pessoas que não gostavam, houve muitas pessoas que bateram mal com roupas e inclusive a Rita e entre outros que não gostavam. Eu tive a sorte, entre aspas, de por acaso não Epá, não, eu também adapto-me facilmente. Eu sabia que aquilo era televisão e a partir do momento que eu saía dali, voltava às minhas roupas. E tu és rapaz, não tens de bater nem com o saco. Sim. Vocês têm a vida facilitada. Sim. Não, porque eu cheguei a vestir umas roupas muito estranhas, desde roupas que eu nunca que eu pessoalmente não visto, desde aquelas calças muito ajustas, vermelhas, até lá em baixo, com umas botas, umas texanas enormes. Eu não visto aquilo, quer dizer, não sou eu. Mas lá está, eu pensava assim, pá, isto é televisão, tudo bem, vou fazer isto, mas daqui a 3 horas saio daqui, visto a minha roupinha e vou para a minha casa, e voltar à minha vida normal. Mas sabia que para a semana já ia ter que voltar a vestir aquilo que eles queriam. E a questão dos penteados, os rapazes lá está, não tínhamos muito... Tu tinhas assim uma crista no ar, não é? Eu tinha sempre o cabelo em pé, eles gostavam. E tu também estás para aí escondida, mas tu tinhas uns altos cabelos que eu vi. Mas eu sofri imenso com cabelos. Eu e a Lia não jantávamos, havia imensos dias que não jantávamos. Chegava uma parte da noite em que eles nos faziam um penteado. Por exemplo, tínhamos uma imagem de uma rapariga qualquer que tinha usado, uma atriz, não sei o que tinha usado, não sei o que. Não gostavam. A gala era às 9h30. Não gostavam às 8h30, portanto vamos desfazer em cima da laca. Portanto, desfazer tudo e refazer e não sei o quê. A mim pintaram-me o cabelo de louro com rímel dourado, que é extraordinário. Fizeram-me todas umas madeixas com rímel dourado no cabelo. A sério? Rímel dos rímel olhos? Dourado. Sim, mas pronto. Depois também há aquela parte que acho que também vocês devem ter sentido, que é, nós depois queremos refilar, mas sabemos que não são as pessoas que nos estão a maquilhar ou que nos estão a pentear que têm culpa, nem as pessoas que nos estão a vestir. Sim. Claro, e criamos aquelas relações boas. Eu, por exemplo, eu adorava os maquilhadores, as cabeleireiras lá, as pessoas que nos vestiam, adorava, dava-me mesmo bem com eles. Aliás, se eles por acaso, de alguma maneira, estiverem a ouvir, um beijinho muito grande. E então nós também não nos queríamos estar a dar na cabeça, porque eles apresentavam a imagem e os diretores é que diziam não, sim, não pode ser, muda e não sei o quê. Então nós queremos gritar com alguém e dizer, olha, não faço, não quero e vou comer e estou-me a cagar. Só que não podemos, não é? Porque quem nos está a pentear não tem culpa nenhuma. Ficamos um bocado frustrados. Epá, a mim, olha, muitas das vezes que eu vestia um vestido, não era um vestido, era um top. E depois cheguei a ter, ainda tenho algumas imagens, alguns vídeos em que eu estou a cantar e se vê um bocado desconfortável por baixo. E... sei lá, houve tantas coisas. Só que eu, a certa altura... No início reclamei bastante, e essencialmente com os saltos, porque eu nunca ando de saltos e detesto saltos, e andei a maioria das vezes de saltos. E pronto, de resto, a certa altura conformei-me com a situação. Vencem-te pelo cansaço. Tem que ser, não é? Vencem-te pelo cansaço. E pronto, e deixem-me estar. Já está muito bem. Olha, eu sugiro que deixemos agora os penteados e os vestidos e passemos à música. Vocês, entretanto, já escolheram aqui duas músicas. Começamos pela música de quem? Escolha de quem? Da Carolina, ok. Muito cavalheiro. Diogo, hoje. Está onde? Hoje. Como se eu te conhecesse há muitos anos. Vá, Diogo, hoje. Sim, pá, hoje. Excepcionalmente hoje estou muito bem disposto e muito cavalheiro. Só hoje. Eu, como não conheço, pronto, estou a constatar. Bem, fala-nos um bocadinho da música que tu escolheste, Carolina. A música que eu escolhi é da Cela Su, chama-se Crazy Vibe. É do último álbum dela e é uma cantora que eu gosto muito. Acompanho o trabalho dela mesmo desde o princípio e canto muitos covers dela nos meus concertos, porque identifico-me imenso com o estilo dela e acho que tem ficado cada vez melhor. E adoro o baixo desta música e os sintetizadores. Isso. São razões suficientes. Vamos ouvir então a escolha da Carolina. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today I'll show ya, I'll throw ya. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best there's things in life for sure. Oh, oh, cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This thank you. acabamos de ouvir então Tiago Bittencourt, a Pedra, a escolha aqui do Diogo. Por escolheste esta música? Escolhi por duas razões muito... duas razões básicas. Por uma delas é porque eu, tudo que é música portuguesa, eu adoro música portuguesa, principalmente. Sou maluco por música portuguesa 10 mil vezes mais do que música estrangeira. E porque o Tiago? Porque para mim o Tiago é dos melhores compositores que este país tem. Não, lá está, não, se calhar não é o meu topo, não é o primeiro, mas é um dos meus compositores favoritos, e esta música está qualquer coisa de fenomenal. Este é o álbum novo dele e está espetacular. E este álbum é todo feito com parcerias, ele com outras pessoas. Ele convidou várias pessoas para fazerem o álbum todo, são músicas com várias pessoas diferentes. Uhum. E esta música para mim é a minha música favorita do álbum. E pronto, é isso. Um grande compositor, um grande abraço para o Tiago. Um grande abraço para o Tiago. E já agora, qual é que foi a vossa música preferida que vocês cantaram? Agora ele vai dizer que foi o Laços. Não foi. É assim, todas as músicas foram brutais. Eu não sei se vocês sabem no pormenor, e se as pessoas sabem no pormenor, que nós não escolhemos as nossas músicas. Sim, era isso que eu vos ia perguntar a seguir, por acaso. Pois, nós eu não sei como é que foi no vosso caso, mas nós escolhemos as músicas. Nós tínhamos uma lista de músicas que nós gostávamos, que nem sempre eram essas as músicas escolhidas. Ou quase nunca. Nunca usaram uma minha. Usaram duas, mas minha. Ainda tive uma ou duas, que, ou três, vá. Se calhar três, aí umas três músicas que eram da lista que eu dei. Mas a maior parte das músicas eram eles que escolhiam. A minha música favorita, talvez pelo sentimento que eu tinha que ter naquela música, que eu tive por estar nomeado com a Rita, porque poderia ser a última música que eu cantava no programa, e porque também lá está, é uma música portuguesa e é uma grande música, que é do Rui Veloso, que foi Todo o Tempo do Mundo, e foi, para mim, foi das melhores músicas que eu cantei naquele programa. E corre bem. Quer dizer, não sei. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito. Não me embora depois. mentira. O pé dele. Rita, já agora queres também partilhar? A mim foi a Alice, foi a primeira e foi a única que eu escolhi, para além da última, com a qual saí. Mas também saí contente, porque também escolhi a primeira e a última. Entrei contente e saí contente. E pronto, foi a Alice, a primeira. E tu? Que entretanto foi retirada do YouTube, desculpa, Carolina. Faz mal. Já agora, fica aqui o apelo. A Alice foi tirada do YouTube. Diz lá direitos de autor da SIC e pronto, não se sabe porquê, não existem registros meus. Tu a cantares ali? Só existe um registro e é preciso procurar por uma coisa muito esquisita. Não sei o que, a Rita acompanhada pela Alessia, que era a minha pianista falsa. E pronto, tiraram todos os meus vídeos do YouTube da Alice. Voltem a meter a Alice. Para isso, por favor. Mesmo. Música preferida. Vocês escolhiam as vossas músicas? É um bocado o mesmo esquema. Nós damos uma lista, por acaso. Houve vezes que tive que levar com umas certas tuchas, mas cantei muitas vezes aquilo que eu queria. Canção da Alterno do Rui Veloso também, adorei cantar, principalmente por causa do arranjo. Nós temos uma coisa que é o que faz o nosso programa, que é a banda. Nós temos uma banda extraordinária que... E poder tocar, eu cantei, por exemplo, Man's World do James Brown com banda ao vivo, com aquela banda, que é uma coisa que eu não sei se vou fazer mais alguma vez na minha vida. Temos uma banda espetacular que, à medida que nos vão conhecendo, vão descobrindo os nossos pontos fortes, as nossas fragilidades, e vão se adaptando. Muitas vezes eu chegava ao estúdio e o Canoa dizia: olha, pequenina, anda cá, vais cantar esta música da não sei quantas, eu vou. Tenho aqui uma ideia para ti, não sei o quê. Fazia ali um arranjo que tivesse a ver comigo, e isso muitas vezes fazia as nossas semanas, e foi também muitas vezes o que me ajudou e que me beneficiou foi a ajuda da banda. Sim, isso é uma grande diferença em relação a nós, porque nós usávamos playbacks, usávamos as músicas por trás, e daí eu gostar muito de ter cantado do Rui Veloso, porque foi das únicas músicas que eu cantei acompanhado pelo grande Ruben Alves, um grande abraço para ele, grande pianista. Verdade, sim. E também foi muito por causa disso que eu ter gostado muito daquela música, porque foi das únicas músicas que eu cantei acompanhado com música ao vivo. E esse era um dos problemas, entre aspas, que nós tínhamos, era não ter banda. Mas pronto, tivemos que mamar a pastilha. Eu queria alargar um bocadinho a ideia do programa, mas não consigo evitar perguntar-vos. Pois. Vocês não acham que por terem as músicas a ser escolhidas, isso não passa uma ideia e um padrão que talvez não é. Não tem muito a ver com vocês para as pessoas que pois, vos veem no programa? Eu falo por mim porque eu fui rotulado mesmo como o gajo do rock, porque as músicas que me davam foi, porque eu entrei, a primeira gala foi logo com o Muse, porque era uma das músicas da minha lista, mas eu digo às pessoas, eu não sou o gajo do rock, eu canto outras coisas, por amor de Deus, mas pronto, mas fui rotulado porque as músicas que me deram eram tudo à base do rock, desde Lenny Kravitz, Coldplay, esses géneros todos. Eu cantei isso tudo e senti muito o rótulo daquilo, tanto como outras pessoas sentiram o rótulo. A Rita foi rotulada como... Explica lá, Rita, tu é que não sei explicar. Não, por acaso o meu rótulo não faz muito sentido. As pessoas acabaram por me rotular com o jazz, e eu nunca cantei jazz naquele programa, que acaba por ser o que eu se calhar queria. Pois, exatamente. Que eu, se calhar, uma coisa não faz muito sentido, no meu caso não faz sentido. Eu nunca cantei alguma coisa que gostasse e com a qual me identificasse e para a qual tivesse voz, vá. Eu não sou pessoa de cantar Beyoncé ou enfim, tantas outras coisas do mundo do pop que não me identifique, e não, a minha voz não se enquadra, não fica bem. O meu estilo e os jeitos que eu dou às músicas não ficam na Beyoncé ou nada dessas coisas. Mas é engraçado porque eu realmente nunca cantei nada do que gostasse, cantei sempre pop e fiquei rotulada com o jazz. Então acabaste por gostar do teu rótulo. Não, do meu rótulo, não fiquei muito chateada. E tu, Carolina? O meu rótulo. Eu fiquei um bocado rotulada como a Pita, vá, a chavaleira. Foi... Mais ou menos. Acho que ficaste com o soul na minha cabeça. Foi um bocadinho. Eu gostei dessa parte também mais do soul, apesar de eu também não ter cantado muito soul no programa. Eu acho que tanto eu como a Rita é mais uma questão de timbre. É mais por causa do timbre. As pessoas associam mais o timbre mais rouco, mais de bagaço, vá, a música, a black music. Não é só o timbre, eu acho que é também o jeito que tu dás ao fim das frases. Sim. O jeitinho que fica... Assim, o que eu acho é que as pessoas, neste país, infelizmente, e eu tenho que dizer isto, força, têm um ouvido duro para caraças. As pessoas consomem muita televisão e isso faz-lhes mal ao cérebro. Porque ouvem uma voz e têm a tendência de logo rotular. Não, este gajo é do rock. Ou ouvem uma voz, este gajo é para o hip-hop. Eu chatei-me um bocadinho com isto porque as pessoas... Eu canto outras coisas, a Carolina canta outras coisas de certeza, a Rita canta outras coisas de certeza. Claro. E eu acho que esta questão dos rótulos é péssimo, tanto para nós como para as pessoas, porque enfim, não tem cultura musical que chegue para isso. Mas acaba por ser um bocadinho também, porque como as pessoas também nos ouvem a falar, e veem a nossa cara, e veem a nossa atitude, e não sei o quê, nós acabamos por criar um personagem na cabeça das pessoas. Esta é a maluca. Esta é a querida, esta é a engraçada, esta é o não sei quê. E também muito porque o programa, acho que mais o nosso, o vosso nem tanto, e eu acho isso bom, o nosso consegue, eles conseguem fazer com que as pessoas passar a imagem que eles querem exatamente que as pessoas tenham de nós. Exatamente. Exatamente, eu posso estar a dizer, posso dar uma resposta a uma pergunta gigante, e eles pegam num bocadinho, passam, se juntarem uma música da Katy Perry... E puserem uma frase minha de género, eu adoro passear, e puserem o Teenage Dream atrás, as pessoas vão achar, esta é a pequenininha, a pequeninha. Quando na verdade eu posso ter falado do aquecimento global, posso ter falado de altas cheiras, mas não, eles apanharam aquela frase e põem-me assim um fundo de cor-de-rosa, assim um leopardo, com uma brisa até. E eu de repente, mas que este sou eu? Estou a acreditar que este sou eu? Mas eu não disse nada disto. E acaba um bocado por... Isso, agora lembraste-me que logo na primeira gala, no episódio dos castings, eles fizeram uma coisa muito engraçada, que por acaso não ficou... Bem, não é bonito, mas eu achei piada. Eles queriam fazer com que... Queriam justificar uma coisa que ia aparecer no fim do meu primeiro casting, que era a Paula Oliveira a dizer que achava que eu era arrogante. porque a produção nesse primeiro casting tinha andado a ver-nos lá no, a falar com as pessoas, se falávamos ou não com as pessoas nos corredores, para escolher mais ou menos como é que, para ver mais ou menos como é que nós éramos e se éramos, se comunicávamos uns com os outros, não, não sei o quê. E eu não falava com ninguém lá atrás, também foi nos primeira semana que estivemos juntos, eu não conhecia ninguém, eu era mais recatada, estava lá mais escondidinha, e há um momento em que eles dizem que acham que eu sou arrogante e que não conseguem perceber isso, isto logo no primeiro episódio. Então, a primeira vez que eu apareço, eles, para depois justificarem essa afirmação, montam o meu casting. Então o meu casting sou, é sempre uma imagem, sou eu a entrar, depois filmam um dos júris, que era o Rui Macena, a dizer, Rita, não, o Rui Baeta a dizer, Rita, entraste com um aspecto tão tímido, tão não sei o quê, volta a entrar. E quando eu digo, ok, filma-me assim, dizer ok, depois põem três frames de um a rir-se, tipo assim com um ar de, uipa, o que é que esta... Com as minhas respostas, que são muito curtas e muito, ok, ok, então diz lá, então o que é que vais cantar? Vou cantar isto, isto e isto. Bem, moral da história é que ele está tudo cortado e colado, de maneira a que montaram. Eu digo qualquer coisa, filmam um a rir-se. Depois eu digo qualquer coisa, filmo outra, fazer uma carinha assim muito good. Exatamente. Mas vamos passar agora às outras coisas que vocês cantam, como bem disse o Diogo, e é o que as pessoas querem saber, sim, não é? O que é que vocês andam a fazer agora? E o que é que querem fazer que, já agora? Sim, e o que é que fizeram depois de saírem do programa? Então. É muita coisa. Eu saí do programa, fui para Londres. Estive lá 6 meses a estudar, tive uns tempos ainda cá a concertos, não é? A juntar os trocos, fui para Londres, estive lá 6 meses a estudar, voltei há cerca de 2 meses e qualquer coisa, adorei estar lá, foi uma experiência ótima. Acho que todas as pessoas que têm possibilidade e que, se quiserem, aproveitem e saiam daqui por uns tempos, convivam com outras pessoas, com outros artistas, até para percebermos, que foi uma coisa que me fez muito bem, que temos tão bons músicos cá e tão bons produtores. Nós vivemos muito com a ideia, é muita coisa do português, que lá fora, lá não, na América e em Londres, não é nada assim, isto é só oportunidades e não sei o quê, e não é verdade. As coisas são iguais em todo lado, só que em dimensões diferentes, porque há mais ou menos pessoas, e foi bom para conviver com pessoas do mundo todo e para perceber que nós cá temos grandes músicos, grandes produtores, para ter saudades disto também. E agora estou a gravar o meu disco. Estive a semana passada em estúdio, as 2 semanas antes, a fazer pré-produção. E o meu single, em princípio, sai para o mês que vem. Vê lá. Nas rádios e tal. Uhum. Sim, estou muito contente. Estou agora a falar com a boa normal, mas a verdade é que eu estou num chitamento e salto e grito e faço cambalhotas. E sai em setembro, em princípio, o meu álbum. Por isso, que aqui é esperar. É esperar. Já que não vão comprá-lo, façam um download pirata e cantem as minhas músicas. Exatamente. Eu deixei, as pessoas se calhar não sabem, mas depois da Operação Triunfo, ou depois destes programas, destes talent shows, há sempre aquela euforia pós-programa que dura 3 meses de convites para cantar ali, aqui ali. Sim, de certa forma, sim. Mas há sempre esse chitance dos 3 meses, nós saímos e há sempre convites, vai aqui, vai ali, vai aqui, vens, agora tens que ir para ali, agora vais aparecer aqui, tens que ser. E depois disso parar, disso amainar um bocadinho, refugiei-me em casa uns tempos e neste momento estou a tirar um curso de representação na ACT, aqui em Lisboa, que me está a fazer muito bem, é outra das áreas que eu adoro, é a representação. Quanto à música, vou compondo em casa. Eu sou de, como a Rita ao bocado estava a dizer aqui em off, eu sou de fases, e eu tanto me dá para estar um mês parado, porque não tenho imaginação, não consigo compor, a inspiração não sai, como depois agarro na guitarra e fico 3 semanas de assim. Já chegámos a ter um momento em que eu vou com ele para um sítio, fecho lá dentro e começamos a tentar enquadrar uma letra num espaço e num tema que ele tenha na guitarra, não tenho uma letra. Sim, a Rita já levou com muitos episódios mesmo. Se eu obrigo a fazer, quando ele faz, vale muito a pena. E já agora, já que estamos aqui, aproveito e passo a publicidade. Tenho aí um projeto com três amigos e 3 ex-concorrentes também da Operação Triunfo, que é o Carlos, o Bruno Gomes e o João. E estamos a fazer, temos aí um projeto diferente, lá está, daquilo que as pessoas me rotularam de rock. é um projeto mais soul, mais groove, uma coisa mais verão, mais fresh. Uhum. E estamos agora a começar a compor e fomos a estúdio gravar a primeira música, já está no Facebook. E de resto é isso, é com calma, tenho muito tempo, sou muito novo, tenho muito tempo para lançar seja o que for e para me lançar aos lobos. Vou compondo e quando acabar o meu projeto, eu sei que aquilo foi feito com calma, com gosto, e sei que aquele projeto eu gosto daquilo que fiz, e se as pessoas gostarem ou não, isso já não posso fazer nada, né? Não se pode agradar a toda a gente. Mas no final daquilo que estiver a fazer, sei que foi feito com calma e com discernimento, e sei que vai sair dali um projeto que eu gosto, principalmente. E, portanto, não tenho pressa. Pronto. Não tenho muita pressa. Tu não tens pressa, mas nós estamos um bocadinho com pressa. Olá! Mesmo a chegar olá. Ao... Podemos só dar aqui uma chegadinha da Rita. Rita, o que é que tu andas aí a fazer? Rita. Pensou amor... Concertos. As minhas composições hão de crescer com cabeça, tronco e membros. Também sou como o Diogo. Eu quero que tudo saia de uma determinada maneira e tem que ser tudo muito do coração. E enfim, é ver. E fado, um projeto de fado que exato. Um dia mais tarde falarei, ainda é muito fresco. Ela ainda há de vir cá. Sim, apresentar-nos. Bem, então nós estamos aqui a chegar ao fim e vamos. O Diogo vai cantar uma música para nós. Vamos passar ao nosso momento. As meninas hoje estão um bocadinho doentinhas, então vão ficar por. É verdade, mas obrigado por terem vindo ainda claro. Assim. Mesmo doentes. Obrigada a nós. Obrigada por terem vindo, exato, doentes. Obrigada a nós, estou a falar já. Sim, obrigada sim. a nós. Obrigada. Então, vamos ouvir o Diogo. Diogo, o que é que tu vais cantar? Vais decidir eu estava aqui naquela a pensar se ia tocar uma cover, se ia tocar uma original, mas eu vou arriscar, vou tocar aqui uma original, vai ser a primeira vez que eu vou tocar. A Rita já ouviu, porque passo imenso tempo com a Rita a tomar cafés e a desabafar sobre a vida um do outro. E pronto, sim, vou tocar aqui um rabisco de uma original. Num rabisco, não é bem um rabisco, isto ainda. Lá está, como eu disse, isto ainda vai com calma, portanto é só um rabisco. Uhum. Porque vai ser acústico e é diferente. Pronto, então olha, quando estiveres preparado. Eu já nasci preparadíssimo. Exatamente. Preparadíssimo. Rita, vai só aqui ajeitar os microfones. Rita, muito obrigada. Por favor, técnica de som. Exato, técnica de som. Cuidado antes de seguir o micro. Está ótimo. Tem que ser ao contrário, porque isto tem que ser. Olá! Espera aí, isto está aqui interferência de som, porque a Rita. Desculpem lá. Está, é assim, está. Exatamente. O que é que eu faço? Não percebo nada destas coisas. Obrigado, Rita, por esta fantástica produção. E sem mais demoras, Diogo Leite. Pronto, aqui em acústico, no Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Exatamente. Força. Mas sei dentro de um gesto, dentro de um fogo que acendeu. Muito bom, pá. Foi lindo, lindo, lindo. Obrigado. Olha, obrigado. E como se chama este original, Diogo? Chama-se Onde Estás, incrivelmente. Por acaso não sei se deu para perceber, mas é mais ou menos isto. Podia não ser, não é? Sim. Não, mas sim, é exatamente isso. Espera aí, vou passar o... Vamos devolver então o microfone à Carolina. O microfone. Porque nós estamos exatamente das 22h59. Exato. Já estamos mesmo. Graças a Deus fiz uma música só com 3 minutos. Já viste, se fosse mais. Foi tudo pensado, tudo pensado. Estou aqui comovida. Não é? Foi mesmo. Deixa-me sem. Não, a sério, foi muito lindo. Não, deixa mesmo sem. Os falsetes, de repente. Opa! Que é isto? Aquilo que são falsetes. Isto os meus falsetes não são. Não precisa mais isto, pá. Digam ao Diogo para fazer mais estas coisas. Não. Diogo faz mais estas coisas. Os meus falsetes não são nada demais. Se vocês vissem a Operação Triunfo e quem viu, havia lá uma pessoa que se chama Bruno Correia. Que pronto, que me bate assim aos pontos e se calhar. Enfim. Sim. Mas repara, tens que fazer mais isto, por favor. Sim, mais faz mais estas coisas. Vou fazer, vou me fechar em casa com a Rita, quando ela me vem lá bater à porta para me dar na cabeça. E Rita e continua a dar na cabeça ao Diogo. Carolina, continua a cantar, claro que sim. Sim, senhora. Pronto, estamos aqui a dar ordens. Sim. Nós estamos a pôr. Eu queria só dizer uma coisa. Posso dizer só uma coisa antes, antes de ir embora? Diz. Eu queria dizer para as pessoas que nos estão a ouvir: nós parece que estivemos aqui a falar mal dos programas de televisão, mas nós falámos aqui dos aspectos menos bons. Não, mas eu queria dizer que foi uma experiência muito boa, brutal, uma experiência de uma vida completamente. E as pessoas que nós conhecemos foram 5 estrelas, são amigos para a vida. E um abraço para todos eles e um beijinho para todas elas e gostei muito, muito obrigado por este momento. É verdade, é muito feio também andar a, como se diz, a cuspir na mão que nos dá de comer. Aquilo é, foi das melhores experiências da minha vida, aliás, como disse o Diogo, faço amigos para a vida, até quem me veio cá deixar foi o Martim Vicente e tudo, que é hoje em dia o meu melhor amigo, sou-se meu irmão, e temos... Isto é um bocado uma visão realista e crua das coisas más, mas eu acho que posso falar por todos que se pudéssemos lá voltar amanhã, só assim 2 dias ou 3 para matar as saudades, voltávamos todos a correr. E vestíamos outra vez e maquilhávamos outra vez e cantávamos em excesso. Sim. Com coreografia. Sim, no fundo foi só assim uma visão da realidade. Mas eram a mim e a Carolina e ao Diogo e realmente nós divertimos-nos muito a dizer o que é que foi mau e o que é que... Epá, mas foi a melhor experiência para mim, até hoje, nestes 20 anos, foi a melhor experiência da minha vida e tirei de lá grandes pessoas que ainda hoje me acompanham e acho que vão acompanhar sempre. Pronto. E fica então aqui a mensagem, ainda havia muito mais para falar, mas claro. Infelizmente Ui. Estamos sem tempo. Portanto, há programas a seguir, pá. É verdade. Portanto, vão sabendo novidades do Diogo, da Carolina e da Rita pelo Facebook, não é? Sim. Yes. Sim. Sim. Portanto, já sabem. Mais parece morrer. Obrigada. Mas sim, e já sabem que brevemente estará o single da Carolina aí a rodar. Sim. E a Rita tem um projeto fado. E o Diogo vai compor. E eu tenho a Rita a bater-me para eu compor. Exato. Portanto, obrigada a todos por terem cá estado. Obrigada. Fiquem atentos. Nós voltamos para a semana, não é? Voltamos, com mais um programa. E agora vamos dar tempo de antena aos programas que seguem, sim. Porque já estamos a ultrapassar o tempo. Não é verdade? Não. Pode daqui até à meia-noite agora. Ah, pronto. Joana, pronto. Sempre a saber os programas. Bem, então nós vamos passar, vamos repetir no domingo. Sábado. No sábado, exatamente. Às 3 da tarde. Exatamente. E isto vai para podcast, por isso é muito mais simples. Se não estiverem em casa no sábado, ouçam depois. Sim, é verdade. Ouçam. Ou se quiserem ouvir outra vez. Vale a pena e ouçam o acústico do Diogo. É verdade. E pronto, e a nossa despedida. E assim nos despedimos. Pronto, acabou. Com uma despedida de meio metro, não é? Sim. Pronto. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes e até para a semana. Até para a semana. Olha, onde está o jingle maravilha? Está aqui. Até para a semana. Até para a semana. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que seria